começa agora. Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Olá, meus queridos amigos, sou eu, Diego Valadares, com vocês a partir de agora, com muita música, muita alegria no seu rádio, viu? Desde já o meu muito obrigado pelo carinho de vocês. Mundo Sertanejo está no ar, este programa que é meu, é seu, é nosso, muito astral, muita energia positiva. Vamos lá? Conte para os amigos, Mundo Sertanejo está no ar, não me deixe só, não sai da sintonia, vamos de música! Cristiano Araújo canta Maus Bocados. Sei que seu coração falou de mim. Sei que ele falou que eu tô fazendo falta. Ele falou também que sem mim tá difícil. As noitadas e os amigos não tão ajudando. Sei que seu coração gritou por mim. Na última moda sertaneja que o DJ tocou, pra piorar era aquela que a gente dançava. A saudade bateu e você chorou. É, eu sei, tá difícil. E se me perguntar como sei tudo isso, é que eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei, largado, e não te esqueci. Não, não, não, não, também passei. E te liguei, levado fora de hora. Sei que seu coração gritou por mim. Na última moda sertaneja que o DJ tocou, pra piorar era aquela que a gente dançava. A saudade bateu e você chorou. É, eu sei, tá difícil. E se me perguntar como sei tudo isso, é que eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei, largado, e não te esqueci. Não, não, não, não, também passei. E te liguei, bebado, fora de hora. E nem cê tá fazendo agora. Ligado a cobrar, chorando, querendo me amar. É que eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei, largado, e não te esqueci. Não, não, não, também passei. E te liguei, bebado, fora de hora. Que nem cê tá fazendo agora. Ligado a cobra, chorando, querendo me amar. Chorando, querendo me amar. Muito bem, muito bem. Vamos em frente, Mundo Sertanejo está no ar, minha querida Gersilinda Silva, em Mata Verde, Bahia, ouvindo o nosso programa pela Rádio Talismã FM. Ô Rubens Gomes, um abraço, muito obrigado, viu, a todos vocês aí da Talismã FM. Minha querida Diti Duarte, em Ouro Preto do Oeste, Rondônia, os amigos da Rondônia FM, exibindo o nosso programa. Ô Nilson Lombardi, um abraço a todos vocês aí da equipe da Rondônia FM, Ouro Preto do Oeste, nós temos aí uma audiência fantástica, né? Um abraço a todos vocês, amigos, aí do Hospital de Ouro Preto também, trabalhando e ouvindo o nosso programa. Um abraço, muito obrigado. Mas olha, tem que cuidar bem dos pacientes, viu? Ouvindo o Mundo Sertanejo e trabalhando. Muito obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? É, minha querida Dinoan

do Brasil inteiro, a todos vocês radialistas, né, de toda a nossa rede de rádio, que também tocam minhas músicas na programação local de vocês. Muito obrigado, viu? E atenção, candidatos do Brasil inteiro a deputados, deputado estadual, federal, senador, governador, o Diego Valadares grava seu dingo. Nós temos uma produtora aqui, um estúdio bacana, e a gente grava o seu dingo da campanha, viu? Somos pé quentes. Faça contato diretamente comigo no 61-8257-0991. Diego Valadares gravando o dingo da sua campanha, viu? A gente frisa bem o nome e o refrão na música, né? Para que você realmente seja eleito. Nós estamos aqui à disposição. Ou então acesse aí Diego Valadares no Facebook. É fácil, acesse a minha página. É só digitar diegos.valadares@gmail.com. E faça contato com a gente aí pelo Facebook também, tá bom? Um abraço a todos vocês que estão no Facebook, sempre interagindo comigo aí pelo Brasil inteiro. Muito obrigado pelo carinho, cada mensagem de amigos que eu recebo, eu fico muito feliz, viu? E pessoalmente eu faço questão de responder a todos com muito carinho. Pode demorar um pouquinho, mas a gente chega lá, viu? No quadro Ao Som da Viola de hoje, quem canta bonito, Rio Negro e Solimões, Tô Por Aí. Essa é pra recordar. Agora no Mundo Sertanejo, Ao Som da Viola, Ao Som da Viola. Por toda a cidade, curtindo saudade, tô por aí. No último volume, o som do carro, um gole de cerveja, um cigarro, olhar perdido em alta madrugada, tô por aí. Pra onde ir? Quem sorri em cada esquina aumenta a minha solidão. Meu desejo procurando outra emoção. Tô por aí, vou por aí. Eu morro de amor por ela e ela nem aí. Saudade rasgando o peito, pra onde ir? Eu morro de amor por ela e ela nem aí, ela nem aí. Noite fria, madrugada, tô por aí, vou por aí. Aumenta minha solidão. Meu desejo procurando outra emoção. Vou por aí, vou por aí. Eu morro de amor por ela e ela nem aí. Saudade rasgando o peito, pra onde? Madrugada. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Maravilha, maravilha, já estamos de volta. O Mundo Sertanejo está no ar. Minha querida Stephanie Vasconcelos, em Petrolina, no Pernambuco, os amigos da Rádio Tabajara FM, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Minha querida Sander Rodrigues, em Berilo, Minas Gerais, ouvinte da Rádio Arai FM, a todos vocês aí de Berilo e toda a região de Caetitu, Água Limpa, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? Aí de toda a região de Berilo, ouvindo o nosso programa pela Rádio Arai FM. Minha querida Rosenilde Pires, a minha querida Artemisa Matos, a todos vocês amigos de Vargem Grande do Rio Pardo, ouvindo o nosso programa pela Rádio VG FM, Aldinei Pereira e todos da equipe. Vamos até São Sebastião da Vargem Alegre, meu amigo Fábio Vieira, todos da equipe da Tribuna FM, audiência fantástica. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, viu? Tim Lelo canta Ela Olha em Mim. Carinho, e ela olha em mim. Eu levava o seu café na cama, me entreguei pra essa dama, e ela olha em mim. Fui seu cachorrinho, lambia seus pés, enchia os seus dedos de lindos anéis. Dei carro importado, lavei suas costas, fiz tudo pra ela. Mas quando ela viu que a fonte secou, que eu tava quebrado, dinheiro acabou, pegou suas malas, se mandou com outro, perdi seu amor. Acreditei no amor e ela olha em mim. E ela olha em mim. E ela olha em mim. Me entreguei demais. Acreditei no amor e ela olha em mim. Café na cama, me entreguei pra essa dama, e ela olha em mim. Fui seu cachorrinho, lambia seus pés, enchia os seus dedos de lindos anéis. Dei carro importado, lavei suas costas, fiz tudo pra ela. Fonte secou, que eu tava quebrado, dinheiro acabou, pegou suas malas, se mandou com outro, perdi seu amor. E ela olha em mim, e ela olha em mim, me entrega. acreditei no amor e ela colhe em mim. Me entreguei demais, acreditei no amor e ela colhe em mim. Muito bem, um abraço meu amigo Zé dos Passos, a dona Conceição, todos vocês amigos da Beira Rio FM, São Francisco, Minas Gerais. Audiência muito grande em toda a região, né? Um abraço a todos vocês, um beijo no coração de todo mundo, muito obrigado pelo carinho. Programa Mundo Sertanejo, então audiência muito grande aí em toda a região, né? Um abraço Zé dos Passos, todos da equipe da Beira Rio FM, muito obrigado, viu? Vamos até Colisa, Mato Grosso, meu amigo Silvio Lusa, os amigos da Rádio Raio de Luz FM, um abraço aos ouvintes, José Lopes, a dona Wanda, todos vocês, enfim, muito obrigado, audiência muito grande aí em Colisa, Mato Grosso, em toda a região, pela Rádio Raio de Luz FM, exibindo o nosso programa. Vamos até Bahia, meu amigo Wesley Tunai, da Rádio Clube FM de Tabatana, Bahia, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Vamos até Santa Rita de Cássia, ainda no Estadão da Bahia, meu amigo Dailton Comunicador. Um abraço a todos vocês da Super Rádio Atividade, exibindo o nosso programa. Um abraço a todos os familiares do meu amigo Vanderlei Guedes, que mora em Brasília. Sempre manda alô para os seus familiares aí em Santa Rita de Cássia. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, tá bom? Jota Neves canta O Avião. Me matar.

Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, muito bem. Mundo Sertanejo está no ar, meu amigo Aurélio Viola, em Pouso Alegre, Minas Gerais. Amigo do Samuel, né? O Aurélio, obrigado pelo carinho, viu? Ouvindo o nosso programa aí pela Rádio 90.9 FM. Neymar Gonçalves, Vânia Rocha, todos os locutores, todos da equipe. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Audiência fantástica em Pouso Alegre, toda a região. Muito obrigado. Eu fico muito feliz com o carinho de todos vocês, viu? Meu amigo Aldemir Prada. Aldemir Prada em Franca, no Estadão de São Paulo. Exibindo o nosso programa pela emissora de rádio parceira nossa em Franca. O Ademir Prada, manda pra gente aí pelo Facebook o nome da rádio, viu? Os nomes dos amigos aí que compõem a equipe da rádio, pra gente mandar alô pra vocês. E claro, os ouvintes, viu? Muito obrigado pelo carinho de vocês. Vamos pra São Paulo capital, onde nós temos a Rádio Paulista FM aí no Ipiranga, exibindo o nosso programa. Também em Osasco nós temos a Rádio Transpaulista Web e também operando em 90,3 FM, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Muito obrigado, viu? Em Salto Grande, interior de São Paulo, nós temos a Rádio Piseiro Sertanejo, Adilson Tavares, exibindo o nosso programa. Aí em São José dos Campos, nós temos a Rádio do Vale FM, nossa parceira. Sucesso total, programa, audiência muito grande aí em São José dos Campos e toda a região pela Rádio do Vale FM. Um abraço, meu amigo Val Siqueira, todos da equipe, muito obrigado, viu? Voltando pra capital, nós temos aí RadioClipe.net, meu amigo Dudamel, todos da equipe, muito obrigado, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Um beijo carinhoso aí pra minha querida Suzy Maciel, todos vocês amigos aí de São Paulo, capital, né? Meu amigo cantor Paulo Terra, que mora aí na capital de São Paulo, faz muito sucesso pelo Brasil inteiro e a gente toca as músicas dele aqui. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Rick Renner cantam Ela É Demais. Essa canção já completou uma década de existência. A gente quer homenagear todos os fãs do Rick Renner, o Edwig aí, os internados, matando saudade. Ela é demais. Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos e despertando sonhos, loucuras de amor. Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo, me deixa louco, um louco sonhador. Ela sabe me prender como ninguém, tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém. Meu caso sério, uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é demais, uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é demais. Ela tem um brilho forte, brilha feito estrela. Aí eu adoro vê-la fazendo aquele amor que me enlouquece, me embriaga, me envolve inteiro e me faz prisioneiro, um louco sonhador. Ela sabe me prender como ninguém, tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém. Meu caso sério, uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais demais quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é demais, uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais quando beija minha boca e se entrega inteira. A canja do Iggy é demais. Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar. Como estou feliz, porque nós estamos sempre juntos e misturados também. Você pode escrever a sua cartinha, fazer o seu pedido musical, seu recadinho pela nossa, e mandar para a nossa caixa postal, viu? Faça a sua carta. A caixa postal é fácil. Número 553005300, no CEP é 70.749-970, Brasília, Distrito Federal. A sua carta vai chegar até nós e a gente vai ler com muito carinho, responder, mandar o seu recadinho e atender também o seu pedido musical. E a todos vocês que estão sempre pedindo músicas pelo Facebook, é muito bacana. Eu procuro atender todos os pedidos de alôs, pedidos musicais, a todos vocês que estão sempre comigo no Facebook. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Gabriel Rosa canta Junto e Misturado. Quem tá solteiro, sai, sai, sai do chão. Você me perguntou como é que eu vou dançar, esse estilo tá na moda, eu tô aqui pra te ensinar. É só soltar o corpo e mexer bem devagar, na pegada do arrocha, vai pra lá e vai pra cá, vem. Você me perguntou como é que eu vou dançar, esse estilo tá na moda, eu tô aqui pra te ensinar. É só soltar o corpo e mexer bem devagar, na pegada do arrocha, vai pra lá e vai pra cá. É assim ó, e bota o dedinho na boca e começa a descer. Depois sobe devagar, que é pra galera enlouquecer. Junto com Gabriel Rosa, a moda agora é arrochar. Tudo junto e misturado, agora o bicho vai pegar. Vem, vem, e joga a mãozinha pro lado e pro outro. Agora arrocha, arrocha, arrocha bem gostoso. E joga a mãozinha pro lado e pro outro. Agora arrocha, arrocha, arrocha bem gostoso. E sai do chão, aê! Você me perguntou como é que eu vou dançar, esse estilo tá na moda, eu tô aqui pra te ensinar, vai. É só soltar o corpo e mexer bem devagar, na pegada do arrocha, vem, vem, vem. Você me perguntou como é que eu vou dançar, esse estilo tá na moda, eu tô aqui pra te ensinar. É só soltar o corpo e mexer bem devagar, na pegada do arrocha, vai pra lá e vai pra cá. E bota o dedinho na boca e começa a descer. Depois sobe, sobe, que é isso, hein? Junto com Gabriel Rosa, a moda agora é arrochar. Tudo junto e misturado, agora o bicho vai pegar. Joga a mãozinha pro lado e pro outro. Agora arrocha, arrocha, arrocha bem gostoso. E joga a mãozinha pro lado e pro outro. Agora arrocha, arrocha, arrocha bem gostoso. Chora, gaiteiro, vai! Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo, é isso aí, muita alegria no seu rádio, muito astral. Milionário e José Rico cantam Essa Moda é Simplesmente Demais. Um abraço a todos vocês, amigos de Vilhena, Rondônia, Rádio Vilhena AM, exibindo o nosso programa. Milionário José Rico, os Gargantas de Ouro do Brasil cantam Descida. No amor, há momentos que a gente tem que dizer um para o outro: Descida. Aqui comigo no sofá e vamos conversar. É hora de abrir o jogo. Nosso amor está indo água abaixo,

coração chora quando o amor vai embora. Sem querer a gente chora. Não dá pra esconder, não tem jeito. Por dentro o coração chora. Muito bem, muito bem. Um abraço, meu amigo João Rodrigues, Rádio Liberdade FM, Sobralia, Minas Gerais. Muito obrigado, viu? Meu amigo Ivan Vieira, Drucelino Carvalho, todos vocês, amigos da Serra Dourada, aí em Trombas, no Estadão de Goiás. Um abraço, muito obrigado, viu? Vamos até Sampaio, Tocantins, Zé Edmar, todos da equipe da Rádio Natureza FM, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Um abraço a todos vocês dos sítios, das chácaras, de toda a região, ouvindo o nosso programa, né? Vamos ficando por aqui. Os meus amigos Berlim e Carlos Royce cantam para vocês Tontão. Um abraço a todos. Muito obrigado pelo carinho. Um beijo no coração de todo mundo. Tchau, Brasil. Pode chorar, pode sofrer. As suas lágrimas não vão me convencer. Pode chorar, agora é a sua vez. É hora de pagar por tudo que você me fez. Pode sofrer, as suas lágrimas não vão me convencer. Pode chorar, agora é a sua vez. É hora de pagar por tudo que você me fez. Pode chorar, pode sofrer, as suas lágrimas não vão me convencer. Pode chorar, agora é a sua vez. É hora de pagar por tudo que você me fez. Te dei o meu amor, você nem deu atenção. Apenas me usou com meu coração. Eu fui, chorei demais, mas tudo tem um fim. Agora encontrei quem dá amor pra mim. Pode chorar, pode sofrer, as suas lágrimas não vão me convencer. Pode chorar, agora é a sua vez. É hora de pagar por tudo que você me fez. Pode chorar, pode sofrer, as suas lágrimas não vão me convencer. Pode chorar, agora é a sua vez. É hora de pagar por tudo que você me fez. Te dei meu amor, pena que você não quis. Você perdeu a chance da gente ser feliz. Depois de tanto tempo, me pede pra voltar. Agora não dá mais, tem outra em seu lugar. Pode chorar, pode sofrer, as suas lágrimas não vão me convencer. Pode chorar, agora é a sua vez. É hora de pagar por tudo que você me fez. Pode chorar, pode sofrer, as suas lágrimas não vão me convencer. Pode chorar, agora é a sua vez. É hora de pagar por tudo que você me fez. Pode chorar, agora é a sua vez. É hora de pagar por tudo que você me fez. Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.